Vai um para o cavaquinho e dois para o violão, três para o bandolim e quatro para o cordeão. Vai um para o bastardo e dois para o cardeal, três para a beata, chegamos ao Natal. Um para o sossegue e dois para a Maria, três para o tomatas, valemos de alegria. Vai um para o pobre e dois para o rico, para o seto telhado e para o maçarico. Vai uma para a prima e duas para a tia, três para a vizinha, valemos de alegria. Um para o sossegue e dois para a Maria, três para o tomatas, valemos de alegria. Um para o sossegue e dois para a Maria, três para o tomatas, valemos de alegria. Um para o sossegue e dois para a Maria, três para o tomatas, valemos de alegria.